Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio Cedês vai gravar. Tá na hora de dançar um pouquinho e dar-lhe uma rochada na patroa e dançar no segundo tom. Vamos gravar outro CD aí, Lúcio, pra começar assim, ó. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro Johnny, e a Lígia, isso aqui também com a gente, um abraço. Ela quase ficou entre os sinais, mas eu disse não ali, só quase. Eu vim pra te explicar. E aí, irá? A distância do quase. Tipo, indo em volta daqui até Marte. Diz. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Sucesso em todo o Brasil. Com amor eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. E aí? Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Com amor eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil. Alô? Olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. E amanhã, no calçadão do palácio, em Dom Máximo, na madrugada, tocando um baú de luxo. O vinho foi o cúmplice de toda te falando. Festa de palavras. Prepara a galera. E depois de longo tempo, começa meio-dia, viu? E casamos. E a partir das quatro, Dom Máximo entra em ação. Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. Cadê a camisa do Franginho, hein? Sonhava mais. Ele não ganhou, não. Pensando que te tranquilizava. Vem, maestro. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. Ele é rebarbado. E depois de longo tempo de engano, tudo deu em nada. Porque ele não escuta, né? E hoje não. Te reclama, meu fumo, meu tempo em nossa cama. Lembrando os momentos de desejo. Calma, tá chegando lá. Noite de amor. E hoje meu mundo não tem graça. Só rastro de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos no vazio que você deixou. Carregadores. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amore. Meu amigo Júlio dos Caramelos. Aí, Júlio! Como tenho vontade. E os manos da saudade. Como eu queria estar junto de ti. te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na... E aí, Dinho? Dinho já tá vendendo taças. Estou pensando aí da carroça. Em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. São amores que deixarão aí, compadre, uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. E a Nádia? Palavras que ficam assim no coração da gente. Carroça da Saudade. Abraça aí o Arthur e a Maria e a Priscila. É sucesso. Aqui também com a gente, valeu. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos, mas no meu mundo não. E aí, Alexandre? Só tu, estou indo pra sempre. Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou correr contra o tempo. Só ele pode curar as feridas do amor que eu estou vivendo. É domingo no Casota, Carroça e Banda 007. Alô, como é que você está? Por aqui tá tudo normal. Sei que são 2 da manhã, tá tarde demais. Decidi ligar. E aí, você tá namorando? Sei que está namorando, parece estar feliz. Olha o recalque. Meus parabéns, felicidades. É isso aí. É isso aí. Oi. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a cobrar, não vou me importar. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Deus sabe o que faz, mas sei lá. Um abraço aí, Andresa, e a Xenia Terremoto. Mas antes de desligar, confesse. Você não me esqueceu e nem adianta. E aí, cabista? Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar. Me falou com você, você falou de mim. E disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. No máximo gosto de tocar uma dentro da outra, sem tirar de dentro, sem tirar de dentro. Porque quando tá dentro... Mudei de cidade, nem de telefone. Só escolhi ser feliz. Alô! Mesmo endereço, mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Como é que é? Por isso todo mundo passa. E aí, Hudson? Quem nunca passou, vai passar. Para, Hudson. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Calma, Alexandre, que isso? Me apaixonei. Hoje não. Perdidamente. E o que eu sei é que daqui pra frente, o que vai ser? Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz na gente. Cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já virei, me apaixonei perdidamente. E o que eu sei, abraça aí o é que dá Valdeir e sua esposa Patrícia, amigos ali do Barão. Vai ser nossa cidade, oh, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Toma aqui levando pra Inês. Imaginando chuva de arroz. Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Toma aqui na frente. Imaginando chuva de arroz na gente. Você de lá e eu de cá, olhando mesmo o céu, que distância cruel. Aí, Sargento! Assista o tempo passar. Olha, estamos gravando a segunda parte aí da festa do Tom. Na mão do maluqueiro, já já. Empresário Júlio dos Caramelos. Metade do meu coração só quer te ver de novo. E a outra só pensa em você. Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo. Em mim só existe você. E nessas horas meu sorriso é passageiro. É aí que eu percebo a falta que me faz você. E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro. Só preciso. Vinícius Saudade, você, Orelha e o Mirido Anderson. Está aqui com a gente. Bora puxar outra época! Mas a época que eu quero puxar Manda zero, é essa aqui, ó! Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Quem é que você é? Fala pra mim! Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Quero ter você pra mim. Tom Máximo. Sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. E hoje a gente comemora os 30 anos da Nenê. Não mereço 30 anos. Sofrer mais. Somente agora entendi. E aí, seu Paulo? Filho das estrelas do céu. Seu Paulo Seixa tava um boizinho. Difícil conseguir. É, tudo apertadinho. E pra desse amor assim, por você não sofre. É, Johnny! Pois deixei tudo pra trás. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. Não te quero. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. DJ Tom. A lua inteira agora é um manto negro. O fim das vozes no meu rádio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Meu irmão, já perdi 10 quilos aqui. Eu voltei mais puro pro céu. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O touro teme a noite como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo e onde eu vi algumas, o meu amor já pegou. Já entendi. E aí, Giovano? Ele, o Rosso e Saudade. Salissa na manha. Os convidados VIP pra amanhã. As luzes queimam seu nariz azul. Desculpa, estranho. Eu voltei. E a primeira dama do DJ Wellington. Do Mega Real, isso aqui. A mistura é sempre igual. Essa é original, não é tão normal. Desculpa, estranho. Eu voltei mais puro que o céu. Aí, Josias. Sempre está lá e ver ele voltar. Mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo. E o vereador Silvano tem 50 presentes aí daqui a pouquinho. Sorte aí pra galera. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo e onde eu vi algum azul. São meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre. Deixa eu abraçar aí o Sargento Silvando aí, o vereador de Belém. Um abraço! Mas que voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Acordei e não vi você comigo. Depois de aí, uma batata! Noite de amor, é triste acordar sozinho. Só encontrei o seu bilhete pedindo para eu esquecer. O que será de mim agora se ainda amo só você? O teu cheiro ainda está em mim. Para o vereador! Não queria que fosse assim. Amar não é sofrer. Ouça agora nossa canção tocando. Sei que você vai lembrar momentos que estávamos. Cheio. sentimentos que estava muito amando. O dia amanheceu, o sol já raiou. Deixou tão triste, não consigo mais viver. Não quero nem saber, muito menos entender. Por que razão foi embora e me deixou? E aí, meu amor? Meu amor, volte por favor. Esse abraço aí, as luxuosas de luxo. Um abraço aqui do Tom. O que foi que eu fiz contigo? Já tem CD da primeira parte do Tom Máximo. Vem na mão do maluquinho. Lúcio CD. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo, minha querida. Anderson Pica-Pau e sua esposa é Renata. Segue com a gente, valeu. Simbora. A saudade que eu sinto é grande. Cadê o andarinho, hein? Desde esse momento, da sua mulher do cara. Não consegui ninguém amar como você, amor. Meu Deus! Volte, por favor. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo, meu amor? Lúcio Cendês. Só você não vê, amor, o quanto eu te amo. Meu coração está vazio, por você eu chamo. Chamo, chamo, chamo, chamo, chamo, chamo. Mas tão bem como antes. Tudo mudou. Tudo mudou. Como é que é? Eu não posso mais concordar com seus caprichos. Me amarrar a um compromisso que não vai levar a nenhum lugar. E as ginásias de luxo também são aqui. Essa aqui do Tom, pra onde eu quiser. Também Irá e as meninas. A Irá Bandida. E ela tá ali. É Naja também? Meu Deus! Do que sofrer junto a você. E tem um vampiro também. Se já não dá mais. Já já ele se transforma. O vampiro. Aqui é Lúcio Cedês. A gente já não se dá mais tão. Já já é tua. Antes, tudo mudou. E o aniversário da Renata hoje. Eu não. Alô, Renata! Mais concordar com seus caprichos. Me amarrar a um compromisso que não vai levar. É isso, agitou a nenhum lugar. Deixe-me ir pra onde eu quiser. Prefiro ficar só do que sofrer junto a você. Se já não dá mais, deixe-me ir pra onde eu quiser. Prefiro ficar só. preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó, venha por favor. Estou querendo alguém como você aqui. Pra quê? Pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia. Deixa pra sair a dona Cristina. Ficar com você. Isso aqui também com a gente. Acordado, tudo ver. Meu amigo Carlinho da oficina do Carlinho. Como é que é? Um dia se passa, mais apaixonado estou. A lua que vem. E aí, Araponga? Ela, por favor, é a minha joia rara. Meu pedaço do céu. Ficar com você é como sonhar acordado, tudo ver. E não ter o meu amor. O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. Olha aí, Tony, deixa eu mandar um abraço, meu grande parceiro Babalu. Lá do Vero Pesa aí com a gente. Um abraço. Alô, seu Didi! Tá na comitiva aí do Instituto Vero Peso. Um abraço pra você. O Mesquita tá por ali com a gente. Obrigado, Mesquita. Alô, Aristeu. Depois vem de Mancinho. A madruga de segunda pra terça, José aparecer por lá. As bonitas pra me conquistar. Bora, meus manos! Sei que esse seu jeito de querer me amar. Bora, Didi! Outros tops. E aí, Jacaré? Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou ilusão. DJ Tom. Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas. Coisas que alegram. O dia a dia conseguiu enfraquecer. Fez um romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas foi que restou. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Se nós merecemos essa chance. Esse clima aí! Sinto que estava rolando sobre mim. máximo. Sussurrar no meu ouvido, filho. Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Minha mentora Beth. Aí, Beth! Eu não consigo mais viver longe de ti. Oh. Não há lugar pra meu amigo Vinícius, saudade. Isso aqui também com a gente. Um abraço aqui do Tom. Ele, Orelha e o Menino. Todo mundo aqui, meu irmão. E a nossa festa vai até meia-noite, gente. Até meia-noite. É Guaraponga, pelo amor de Deus. Jogo frágil, sei. Ela me envolveu. Ela queria conhecer ele. Ele com nós temos de 20 anos, não. O que eu já fui. Na época era controlista. Mas eu sei que ela me envolveu. Era mesquinha. Agora eu tento ser o que eu já fui. Não há lugar pra nós. Não há. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você, você brincou com os meus sentimentos. O rei do trigo. Do CD do Tom e tá só o filé, viu? Só aquele passadão gostoso. Aí você vai saber. Perdeu? E perdeu um grande amor. Aí você vai saber. Perdeu, perdeu. Cintura! Já querem? Já querem? E joga o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro bate na palma da mão. E bate na palma da mão. Só quem tá solteiro põe pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, DJ Dom. Aí, DJ Dom. Solta, solta. Agita um povão, mexe com a galera, junto com a equipe. A carroça é festa, vai, vai. Vem comigo, vem, vem. Vem, vem dançando, vem fazendo caqueado. Na carroça da saudade, você faz esse gingado. Curto o Máximo, Franjinha e o DJ Toninho. Na carroça da saudade, você não fica sozinho. Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, e a carroça é festa, é festa, é festa, é festa. Quando a carroça tocar, eu não vou me segurar. E coladinho em você, acho que vou me apaixonar. Toque meu DJ agora, é a carroça da saudade, a chama da paixão. Com Junho Rego vem DJ machucar corações. Contigo eu quero dançar, curtir essa linda canção. Canção, canção. CDs. Cadê a galera do Paysandu? Dá um grito aí pra mim. Cadê a galera do Paysandu? Cadê a galera do Clube do Remo também? Dá um grito pra mim. Só a galera do Leão. Não, mas eu vou chamar a galera do Paysandu. A galera do Paysandu, joga o bracinho pra cima aí. Pra cima. E bate na palma da mão. Tchá, tchá. Só quem é do Papão da Curuzu. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão, só a galera do Clube do Remo. Bate na palma da mão.

equipe Xarope. Atenção, Evaldo, dá um chega aqui ao lado direito da carroça. Aí, Evaldo. Deixa eu abraçar aí o grande Carlinho, Jorginho e o Pumão, Paulão e o João. Toda a galera estão aqui com a gente, os sócios aí da Zé. Alô, Lúcio Cedês. Mesquita, empresário Ceará, está aqui com a gente. Aí, Ceará, um abraço pra você, garoto. Está chegando. Dia 13 de abril, sábado, na Via Show. Aniversário do DJ Josias, o espetacular da saudade. Início, 20 horas. E ninguém paga até as 22 horas. Cerveja, 3 por 10 reais até as 22 horas. Ingresso, 10 reais a festa toda. E carteirinhas de todas as aparelhagens liberadas até a meia-noite. Você não é louco de ficar de fora dessa. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu. Poxa, aquela saudade, né? Pois as praias e o sol de Recife mas parecem. E a Pet já mudou de mesa. Do céu. É. Oi! Quando você for até Recife, algo tem ali. Não esqueça dos livros de cordel. Amigo Wanderson. O pescada branca da carroça. Aqui no meu Recife. Mas parece. É, mano. Coisa. Não faz mal a ninguém. Céu. Em toda a cidade. Saudade. Quanta liberdade. Ah, daqui a pouquinho. A gente bate os parabéns. A minha amiga Nenê. Aí, Nenê. Que coisa mais linda. Como tem moça. Como tem moça. Quando você for até Recife, não esqueça. Você já teve? Eu tive um amor. Amor. tem o Lucas. Tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. E aí, Rose? Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor e hoje estou tão só. Atenção, garçom, dá um cheiro aqui ao lado da carroça. Urgente! Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece. Será, será que? Tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor e hoje estou tão só. Toda roupa neblina que corre no ar. E os seguidores da saudade. Quando a saudade. Meu amigo Anderson, e Andréia, e o Tiquinho e a Adriana. No peito uma palavra a mais. Engana então chega por trás. Volta pra mim. Olha a rica! Chegou chegando. Nenhuma história termina antes de começar. Desce o luar pela chuva que cai devagar. Só sei do jeito que está. Eu sei que não vou aguentar. Volta pra mim. E tudo? Tudo que eu disse é mentira, não vale seu lar. Olha aí. Coisas que a gente se esquece, se tem que lembrar. A capa dela pode machucar. Só tem um jeito de passar. Volta pra mim. Pra dor. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. No toca-discos uma linda canção, um drink no afã de muita emoção. Pode até nascer um grande amor entre nós. Um abraço aí, o Fabuloso da Carroça. Você é a o Saboroso. Sem fim, meu amor. Meu grande amor. Música da Bia. Amanhecer, acho lindo pra mim. Ai, Bia. E pra você, um sonho azul pra gente viver. Dom Máximo. DJ Dom. Já colocou o chapéu, já era. Não adianta. Esse chapéu aí, meu irmão. O Franginha, ele era índio. Quando ele botou o chapéu, tá aí, ó. Tirou mais. história do Toninho. Mesma coisa. Você é a rosa de pureza sem fim, meu amor. Já já nas redes sociais. Então verás o amanhecer. Bora, Mesquita! Olha o Ceará! E aí, Ceará? Tem uma rede lá? Azul pra gente viver. Luxuosas, me dá, me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, romance louca. Nosso amigo Bacurau GDC, está aqui com a gente. E aí, Bacurau? Quero ser seu dono toda essa noite, me cansa de gozo dos seus açoites. Meu amigo, meu corpo, e aí, Neto? Fazer o que você quer. E a Naja? Ai. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor. E aí, Amauri? Você, olha quem chegou! De eu te amar. Lutarinho, meu irmão. E aí, Fabi? Agora vai ter uma lá em Capanema, viu, Fabi? Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Os seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando. Alô! Eu te amar. Vou caminhando nas ruas pensando em você. A música do amante. Com a boneca da Marizia. Que a gente consegue. E o contador Renan. Você me diz que o seu casamento vai mal. E as magias. Bora irá! Por isso trai. Já não quer mais. Mas não se vai. E a saudade, hein? Eu me pergunto afinal o que sou pra você. E já tô sabendo que tá chegando mais um aniversário aí das ginásias. Vai ser show. E quem é? Você se entrega pra mim. Ei, Virginia. Com hora certa pro fim. Depois me diz até amanhã. E vai. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você. Recordações é com a luxuosa Carroça da Saudade.